En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. La la la la. Estamos en Contacto Brasil. Só vendo o preço. Todo mundo vendo. Sem carinho, só que não me desespero. Rondo alumínio, ar, pedra, carvão, ferro. Já lhe ofereço essas coisas que enumero. Quando fantasio, é quando sou mais sincero. Eis a Babilônia, amor, e eis Babel aqui. Seu sonho antigo em mim. Eis aqui o meu presente de navios e aviões, holofotes, noites afora e fissuras e invenções. Tudo isso é pra queimar-se combustível, pra se gastar o carvão e o desespero do alumínio. Thank you. Eu tava afim de começar o disco assim. Acauã, Inajé, Butuíe, Cunhaporã, Itagi, Caloré, Moema, Xambré, Iramaia. Meu Guarani é Pororo, Tupinambá, Tembé, Matiz, Arauetê, Suruni, Suruni, Jurunacá, Jacaô. Chama!

Estamos en Contacto Brasil. Lá vem o canto, o berro de fera. Lá vem a voz de qualquer prima. Francisco, Boné e Cachimbo me ensinando que ao pé mesmo comigo todas Marias, Maria. Esto es todo por hoy en Contacto Brasil, programa que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Salud y paz para todos.